Ciência em Sintonia, a rádio de mãos dadas com o mundo científico. Estão a começar 50 minutos dedicados à investigação e produção de conhecimento científico em Portugal. Este é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com os apoios Ciência Viva e FEDER. Pronto para mais um programa sobre a ciência made in Portugal? Hoje propomos conhecer uma das mais reputadas instituições que desde 1961 se dedica à investigação científica. Viajamos depois até ao Algarve para ouvir falar de alimentação. Reserve os próximos 50 minutos para mais uma emissão de Ciência em Sintonia. Vai valer a pena. Fica a 20 km de Lisboa, em Oeiras, e foi fundado em julho de 1961. O IGC, Instituto Gulbenkian de Ciência, é uma instituição privada de utilidade pública, sem fins lucrativos, que se assume como estrutura internacional de investigação biomédica e de ensino pós-graduado. O IGC tem como missão fazer duas coisas principais. Uma é fazer investigação básica em ciências biológicas, a outra é fazer formação avançada também em ciências biológicas. O Instituto quer ser excelente em investigação, quer ser excelente em educação e, pronto, essas metas têm sido, nunca se alcançam, estão sempre a alcançar-se, esse é o nosso objetivo para o futuro. Temos sido bem-sucedidos no passado e esperamos continuar a ser no futuro. Jorge Carneiro, diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência. Um retrato à la minute do Gulbenkian de Ciência, mas prossegue já a seguir para nos dar a conhecer as áreas de estudo e o perfil de quem faz esses estudos. Acho que os nossos laboratórios caem mais ou menos em 5 grandes domínios. Um que seria de biologia celular e biologia de desenvolvimento, a biologia evolutiva, a imunobiologia e a biologia, digamos, quantitativa ou computacional. Essas são as grandes áreas onde nós caímos. Temos, neste momento, 36 laboratórios liderados por investigadores independentes, com estudantes de doutoramento, pós-doc, e, portanto, isto é um total de perto de 300 investigadores. Além disso, o Instituto tem um total de 380 pessoas que estão cá, que o resto são funcionários, técnicos de apoio. Só investigadores são quase 380. Quase 30%, qualquer coisa como 106 pessoas, representam 34 nacionalidades, vêm dos quatro cantos do mundo. O diretor adjunto concorda que isso representa o enorme reconhecimento internacional desta estrutura. O nosso Instituto, graças aos programas de doutoramento internacionais, primeiro, e depois a própria investigação que começou a fazer cá desde 1998, tem uma reputação internacional que faz justiça à palavra Gulbenkian. Portanto, o Gulbenkian é um nome que se pode dizer em qualquer lugar do mundo que é reconhecido. Em 2013, o Instituto Gulbenkian de Ciência assinalou os 20 anos do primeiro programa de doutoramento nas áreas da Biologia e Medicina. Jorge Carneiro fala do contributo que a formação teve para a ciência que se faz hoje em Portugal. Este programa praticamente fez a ciência em Biologia e Medicina, como a gente conhece em Portugal neste momento, e serviu de exemplo para a maior parte dos programas de doutoramento estruturados que agora existem no país e mesmo na Europa, porque em 1992-93, quando este doutoramento foi planeado, não havia na Europa muitos programas de doutoramento estruturados, com aulas, e este foi um dos primeiros casos. E portanto, a missão do programa, a organização do programa era baseado em atrair os melhores estudantes, né, portugueses interessados em fazer doutoramento, que na altura ficaram famosos por serem os super doc, porque numa entrevista o futuro diretor do programa, o professor António Coutinho, tinha dito que ia ser um doutoramento muito especial, exatamente porque os alunos eram recrutados para terem as aulas no Instituto, mas as aulas eram dadas por investigadores. O Instituto não tinha um corpo docente e, portanto, a melhor maneira de ter um corpo docente era não ter corpo docente, porque a gente em cada ano convidamos os melhores investigadores para virem falar da investigação que fizeram no ano, na semana passada. A maior parte deles estrangeiros, muitos casos, mais raramente portugueses na altura, e portanto estes alunos que foram um total recrutados de 15 em 15 de cada ano, recrutamos algo como 102 ou 112, e portanto que eles entretanto depois dos cursos foram fazer o doutoramento para o estrangeiro. Alguns deles fizeram um dos papers mais citados nas áreas deles e depois voltaram para Portugal alguns, algo como 70% dessa centena e pouco de estudantes voltaram para Portugal e hoje em dia estão espalhados pelo país a fazer o que melhor se faz de ciência em biologia e biomedicina, desde Braga até o Algarve. Alguns são diretores de institutos e, portanto, foi basicamente o sucesso do programa foi exatamente ter construído uma comunidade científica. O programa Gulbenkian de doutoramento em Biologia e Medicina conseguiu atrair a Portugal os melhores dos melhores. Cientistas de renome que estavam disponíveis para passar conhecimento aos jovens alunos de então. Jorge Carneiro mostra-se satisfeito com os resultados e refere a principal meta do programa lançado em 1993. Produzir novos líderes, que agora são os nossos líderes atuais da comunidade. Tinham basicamente um ano de aulas com módulos semanais e depois disso, pronto, tinham que fazer escrever um projeto, submeter o projeto à direção do programa, escolher um laboratório no mundo, em qualquer lugar do mundo, onde ir fazer o doutoramento e depois nada mais do que fazer o doutoramento. E a partir daí, como é que foi o programa? Manteve-se sempre assim? Não, esse programa manteve-se, acho que qualquer coisa, tipo 7 gerações, depois foi substituído por um programa, portanto esse programa era dirigido pelo professor António Coutinho, depois houve um programa de biomedicina dirigido pelo professor Miguel Seabra, que tinha mais ou menos o mesmo formato de enviar os alunos para o estrangeiro. Depois disso, houve um programa de Biologia Computacional que eu dirigi, um programa de Neurociências que, entretanto, passou para a Fundação Champalimaud, que era coorganizado pelo Instituto Gulbenkian e pela Fundação Champalimaud, mas que agora está na Fundação Champalimaud, e um programa de formação avançada para médicos, que decorreu há coisa de 2 anos, terminou a última geração, que tinha sido dirigido pela professora Leonor Parreira, hoje em dia secretária de Estado da Ciência. Embora o programa de doutoramento do Instituto Gulbenkian de Ciência colocasse os jovens investigadores lá fora, a maioria regressou. Uma confirmação do diretor adjunto Jorge Carneiro. Voltaram depois de fazer pós-docs, depois de terem feito ciência boa, mostrado que eram capazes de fazer boa ciência, depois de terem feito uma rede de contactos importantes, depois de serem conhecidos na área, voltaram para o país e, portanto, o sucesso e a contribuição desses programas para o país foi exatamente ter enriquecido a comunidade de cientistas em Portugal. Nesta altura está a decorrer uma pós-graduação em Ciência para o Desenvolvimento nas áreas da Biologia Molecular, Biologia de Plantas e Solos, Biologia de Mares e Biologia das Doenças Tropicais e Saúde Pública. O programa foi especialmente concebido para alunos de países de língua oficial portuguesa. A ideia é, mais uma vez, utilizar o modelo clássico dos programas Gulbenkian, dar uma formação avançada por cursos com especialistas durante um ano aos estudantes, que isso acontecerá na Praia, em Cabo Verde, e portanto depois desse ano de aulas os alunos terão que escolher um projeto e fazer o projeto num país, ou no Brasil ou em Portugal, num laboratório à escolha. Selecionamos os 20 primeiros estudantes que vão frequentar, portanto tivemos algo como 200 e qualquer coisa candidatos. São estudantes de que estão em Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, alguns oriundos desses países que estão cá também concorreram. E, portanto, nós fizemos o recrutamento como costumamos, enviam uma carta de motivação, um currículo e, portanto, entrevistamos algo como 60 desses estudantes e construímos uma turma que nos parece que vai ser uma turma extremamente dinâmica e fantástica. E, portanto, agora vamos relocalizar esses estudantes todos para Cabo Verde durante um ano. E irão uma comissão, não, um corpo docente, mais uma vez, dinâmico, com cursos modulares que irão dar aulas em português. Portanto, tivemos que restringir desta vez a nossa escolha do corpo docente, pessoas que são capazes de se exprimir em português, mas que são excelentes cientistas, e assim vai acontecer. Tempo agora de recentrarmos a conversa em torno da unidade de investigação, criada em 1961. As dificuldades atuais do IGC são fáceis de apontar, segundo Jorge Carneiro. As principais dificuldades do IGC neste momento são, suponho que não muito diferentes de qualquer outra instituição do país, que é a crise. O país está em crise e, portanto, isso significa que atrair pessoas para vir trabalhar para cá como estudantes de doutoramento, como estudantes de pós-doc, mesmo como chefes de grupo, se torna um bocado mais complicado por causa da má reputação que o país tem e que a reputação de que está em crise. Por muito que, por exemplo, a ciência no IGC sejam oásis, onde essas dificuldades se sentem menos, visto de fora, ninguém quer vir para um país em crise. Achas que essa é a principal dificuldade? A outra que nós não temos um quadro de cientistas. Portanto, dos 36 chefes de grupo que mencionei antes, 3 têm um contrato permanente com a Fundação Gulbenkian, todos os outros têm contratos a prazo, alguns financiados pelo Estado, outros financiados pela União Europeia, mas tudo contratos a prazo. Em momentos de crise em que há contenção financeira das agências de fomento, há um certo, como dizer, uma certa sensação de insegurança nos nossos investigadores, e é isso que nós sentimos. E essa é uma das principais dificuldades, essa sensação de insegurança que faz com que os nossos investigadores voltem para casa, não a pensar nos resultados da experiência ou o que querem fazer a seguir, mas a pensar na como é que vão arranjar o próximo quinquénio de salário, ou como vão conseguir financiar o grupo, porque cada um dos nossos investigadores é um pequeno jovem empresário, porque tem de manter a sua investigação, tem de conseguir financiar a sua investigação, tem de arranjar o próprio salário e tem de garantir o financiamento financeiro das pessoas que trabalham com ele. E, portanto, isso gera uma certa tensão em períodos de crise maior, e essa é a principal dificuldade que nós sentimos. Ainda assim, a ideia não passaria por alterar o tipo de vínculo contratual dos especialistas. Quem o admite é o Jorge Carneiro, também investigador principal do Gulbenkian de Ciência. Queremos manter uma certa rotatividade dentro da população, da pequena comunidade do IGC. É importante para manter a criatividade dos nossos investigadores e o próprio ambiente do IGC. O IGC tem um ambiente fantástico, qualquer pessoa que visite o IGC nota, que é talvez uma das coisas mais difíceis de descrever do IGC, porque é completamente intangível, e só experimentando, só estar aqui no IGC, que nós vemos o ambiente, que exatamente a diversidade de grupos de investigação, de gente jovem, que conseguem criar um ambiente extremamente estimulante para a ciência e que nós queremos manter. Multidisciplinaridade é a palavra de ordem no edifício Oeiras que mais ciência produz. Nós somos completamente multidisciplinares. O IGC tem uma qualidade única de haver uma sintonia entre teoria e experimentação no IGC. Há grupos que estão dedicados meramente à modelação matemática, à bioinformática, há grupos que trabalham na experimentação, há grupos híbridos que fazem as duas coisas e trabalham em cooperação. E nós queremos no futuro diminuir um pouco a diversidade do IGC, aquelas 4 áreas que eu falei antes, apareceram espontaneamente. Portanto, o IGC entre 1998 e agora, portanto, em 1998 foi um marco importante, que houve, o Instituto foi completamente renovado e passou a dedicar-se exclusivamente à biologia, que não sei se sabe, mas o Instituto foi criado no início dos anos 60, tinha uma vocação muito mais diversa, portanto, tinha um centro de cálculo, tinha uma parte de gestão e economia, por exemplo, trabalhou o atual presidente Cavaco Silva, tinha um centro de biologia e, pelas regras a ideia, o conceito original do Instituto era que fosse um instituto de investigação fundamental. Apenas O Centro de Biologia, digamos assim, ainda existe e que continua a fazer investigação básica, investigação fundamental. Mas isso aconteceu, essa transição completa aconteceu em 98. E foi aí que o professor António Coutinho tomou conta do Instituto e desde então o Instituto começou basicamente do zero a renovar-se tanto fisicamente como humanamente, com o recrutamento de novos investigadores, e cresceu muito. E o crescimento foi essencialmente baseado na qualidade e a excelência da investigação dos candidatos para vir para o Instituto e não propriamente num perfil e num tema científico. Portanto, qualquer tema praticamente era aceito e atraente desde que o investigador fosse excelente e que tivesse boas perspectivas de integração dentro da comunidade que começou pequena e que se foi diversificando. E agora talvez seja interessante pedir ao diretor adjunto, Jorge Carneiro, para destacar alguns projetos de toda a pesquisa científica que se faz no Instituto Gulbenkian de Ciência. A escolha não parece nada fácil. Bem, nós temos coisas desde pessoas que trabalham desde a biologia celular ao ecossistema. Talvez as coisas mais apelativas, uma delas que me atrai mais é o trabalho da minha colega Isabel Gordo, que é uma bióloga evolutiva e que estudar a taxa de mutação de bactérias e a velocidade, no fundo, de evolução de bactérias mostrou que, aqui há uns tempos atrás, com um paper na Science, que a taxa de mutações benéficas é muito maior do que se pensava. E esse resultado que ela conseguiu explicar, que de onde é que vinha a convicção de que a taxa de mutação benéfica era mais lenta, portanto, que foi que ela conseguiu demonstrar que isso era por uma questão de aquele um conceito de interferência clonal. Portanto, à medida que aparecem várias variantes de bactérias, uns que são melhores, outros piores, mas essa conseguem atrasar-se, digamos assim, a chegar a ficarem mais bem adaptados ao ambiente. E isso é, por exemplo, um resultado que tem implicações enormes para a compreensão não só da evolução ela mesma, mas também, por exemplo, resistência a antibióticos e tudo isso. Esse é um dos resultados muito interessantes do IGC. Os resultados do Miguel Soares, que começou a pensar nas consequências, como é que os tecidos protegem contra as consequências das infecções e da resposta à infecção, que ele principalmente demonstrou isso na infecção pela malária, no modelo experimental de malária, mas que agora depois disso foi já generalizado a muitos outros casos e está-se a tornar quase um paradigma para compreendermos o sistema de imunidade inato e como os tecidos protegem e são tolerantes à própria resposta contra as infecções. E a pergunta, mais cedo ou mais tarde nesta entrevista, impunha-se: acha que os portugueses estão divorciados da ciência? Jorge Carneiro responde sem rodeios. Não, eu curiosamente acho que encontro muito mais artigos sobre ciência nos jornais portugueses e na televisão do que em outros países, por exemplo, do que em Espanha. E acho que se esses jornais vendem é porque o público está interessado. Nós, cada vez que fazemos aqui o Dia Aberto do IGC, em que abrimos as portas ao público, fazemos pequenas demonstrações de pequenas experiências para crianças e isso tudo, o Instituto costuma ter mais de 1000 visitantes, talvez até 2000, acho que da última vez, visitantes só num dia. Portanto, isso significa que acho que as pessoas estão curiosas. Já aqui se falou do ambiente de trabalho nos laboratórios do Instituto Gulbenkian de Ciência, mas o diretor adjunto quer reforçar essa ideia e para tal recorre à descrição de um colega investigador holandês quando definiu o IGC como um campo de férias científico. Basicamente, três aspectos interessantes do nosso Instituto. Um é que o tempo em Portugal é bom e atraente, daí o summer, mas ser um campo de férias aponta a juventude das pessoas e, obviamente, as férias aqui, toda a gente trabalha de fins de semana e tudo, as pessoas estão, o Instituto está sempre cheio, há sempre alguém aqui a trabalhar, mas tem um ambiente de prazer em fazer a ciência, que é talvez as coisas que nós temos mais impressionantes. Nós, ao longo dos anos, recebemos aqui Já importamos para Portugal 80 grupos de investigação, exportamos 40 para as instituições portuguesas. Esses colegas que experienciaram esse ambiente do IGC continuam com soldados do IGC. E ontem, por exemplo, estava a falar com o Zach Meinen, que é o diretor do programa de neurociências da Fundação Champalimaud, que me estava a dizer que, em certo aspecto, a Fundação Champalimaud é excelente em neurociências, mas ele sente a falta do ambiente interdisciplinar do IGC. E bom, as nossas portas estão sempre abertas para as pessoas virem cá e experimentarem este ambiente. Já voltamos à conversa com Jorge Carneiro para nos explicar que trabalho desenvolve no Laboratório de Biologia Quantitativa do Organismo. Isso será daqui a pouco. Para já fazemos uma pausa nesta conversa, mudamos de local e de assunto. Vamos para o Algarve. Vamos visitar uma empresa que testa e produz alimentação para peixes. Metade do peixe que nos chega à mesa já tem origem na aquacultura. A produção tem aumentado nos últimos anos. Atenta ao desenvolvimento do negócio, a Separos, em Loulé, faz produtos inovadores para alimentar peixes. Jorge Dias, o responsável, explica o core business da empresa. Separos presta serviços de inovação, ou seja, de desenvolvimento de produtos de apoio diretamente ligados à indústria da aquacultura e para mercados muito específicos, por exemplo, dos ornamentais, ou seja, dos peixes de aquário, e por outro lado, os alimentos para as larvas de peixes de aquacultura. Depois é aproveitada pelas grandes empresas mundiais do setor da aquicultura ou aquacultura, termo que quer dizer a mesma coisa. Eles estão em fase de desenvolver um produto. Em certas condições, não têm, digamos que, grande interesse em fazer esse desenvolvimento todo nas suas próprias estruturas de investigação e desenvolvimento. E então subcontratam-nos a nós, Separos, para, no fundo, liderarmos todo um projeto de investigação para eles, que vai desde produzirmos os alimentos experimentais, a arranjarmos as condições para esses alimentos serem testados nos peixes. Para desenvolver produtos inovadores, a Separos teve de adquirir uma plataforma tecnológica. O projeto custou cerca de 500 mil euros. Quase 190 mil foram financiados pelo CREN através do Programa Operacional Algarve 21. O financiamento que obtivemos através do Algarve 21 foi, sem dúvida, que fundamental. Posso garantir que, sem esse financiamento, a Separos neste momento se calhar apenas seria mais uma empresa de consultadoria, mas daquela consultadoria de papel. A Separos foi criada há 2 anos, é uma spin-off do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Inovar nos produtos e processos para alimentar peixes de aquicultura é o objetivo desta empresa, que já exporta para 6 países da Europa. Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Regressamos a Oeiras e ao Instituto Gulbenkian de Ciência. Tem de novo a palavra o diretor adjunto desta unidade de investigação. Entramos agora, com as palavras de Jorge Carneiro, no Laboratório de Biologia Quantitativa do Organismo. Eu sou obcecado por tentar compreender como é que as células de organismos multicelulares conseguem dar origem às propriedades do organismo no seu todo. E portanto, e não sei se já pensou nisso, mas nós temos milhões e milhares de milhões de células no nosso corpo que usam só informação local, e com essa informação local fazem autoimunidade, conseguem distinguir, por exemplo, tecidos que estão infectados de tecidos que estão normais, conseguem distinguir tecidos cancerosos de tecidos não cancerosos, conseguem fazer coisas impressionantes como circular pelo corpo inteiro e chegar a destinos, por muito recônditos que estejam no corpo, conseguem localizar-se no espaço. E fazem isto tudo sem ter um plano geral do corpo, sem ter um GPS que lhes dizem onde elas estão, baseado só em interações locais. E, portanto, esse é o problema que me fascina. E agora isto tem muitas facetas, já lhe falei de uma, que era essa questão da imunidade. E eu, a minha carreira, comecei em imunologia, portanto, a fazer modelos matemáticos do sistema imune, em que a questão era tentar perceber como é que o sistema imune consegue distinguir o que podíamos chamar o que é próprio do corpo, do que é um material estranho, ou um enxerto, uma infecção que apareceu dentro do corpo. E essa, digamos assim, distinção do que é normal e não é normal, nós conseguimos fazer modelos matemáticos disso e com o tempo não só validamos esses modelos matemáticos com experimentação animal, mas também conseguimos explicar conceitos como, por exemplo, as doenças autoimunes estão a aumentar nos países ocidentais à medida que nós controlamos cada vez mais o ambiente e a diversidade de bactérias e de vírus a que estamos expostos vai diminuindo. E depois disso, a uma certa altura, queria começar a testar como é que eu testo uma teoria sobre como células, que são múltiplas, como é que um sistema com múltiplos agentes consegue criar significado, como o que é próprio e o que é que não é próprio. Será que se consegue responder a estas questões em alguns minutos apenas? Desafio aceito pelo investigador principal desta unidade de pesquisa. Fizemos coisas como detecção de spam, que é um problema mais ou menos parecido com este. Como é que nós conseguimos distinguir o que é um texto em que nós estamos interessados? Portanto, o significado desse texto é interessante para nós. Ou spam, que é simplesmente um texto que para nós não tem qualquer significado. Portanto, este modelo, conseguimos construir algoritmos inspirados nesse modelo matemático do sistema imune, que consegue distinguir spam, adaptar-se à evolução dela própria do spam, da mesma maneira que o sistema imune consegue adaptar-se à evolução dos patógenos e dos micróbios, isso tudo. E até robôs entram nesta equação. Sim, isso mesmo, ouviu bem. Biologia aplicada a robôs. Recentemente, com colegas do Instituto Superior Técnico, conseguimos criar simulações de sistemas robóticos com muitos robôs que têm um sistema imune distribuído nesses robôs e que conseguem, graças a esse sistema imune artificial, detectar anomalias do próprio sistema robótico ou perturbações ao ambiente onde esse sistema robótico existe. E, portanto, esse é um dos grandes ramos, digamos assim, da minha investigação. Outra linha de investigação, seguida por Jorge Carneiro, tem a ver com a forma e alterações das células. Uma das coisas que estamos neste momento a trabalhar, mais uma vez teoricamente, mas em contacto com experimentalistas, estamos a tentar descobrir como é que espermatozoides conseguem encontrar um ovo. E isso não, nós somos sempre muito antropomórficos e tentamos ver espermatozoides como algo que está a tentar chegar a um destino. E o exemplo humano não é muito diferente. Os nossos espermatozoides têm de competir para chegar primeiro a um ovo. E nós estamos particularmente interessados na fertilização em ouriços do mar. E o que é interessante nos ouriços do mar é que são invertebrados, que vivem no fundo do mar. E estas espécies marinhas têm uma peculiaridade interessante, que é que os machos e fêmeas de todas as espécies, naquele micro ou mesoespaço onde estão, todos desovam e ejaculam espermatozoides ao mesmo tempo. E, portanto, o problema que se põe não é como é que um espermatozoide consegue competir com outros espermatozoides para encontrar aquele ovo que está à espera, como acontece nos humanos, é como é que um espermatozoide consegue distinguir o que é o ovo da própria espécie e como é que é o ovo, e distingui-lo do oócito de uma espécie diferente. E é nessa decisão, mais uma vez, uma decisão binária de escolha de qual é o ovo da minha espécie e qual é o ovo da espécie diferente que nós estamos a trabalhar neste momento. Na mente dos investigadores está sempre um objetivo máximo, uma meta a alcançar. No Laboratório de Biologia Quantitativa do Organismo, do Instituto Gulbenkian de Ciência, passa-se exatamente o mesmo. O objetivo máximo acho que seria compreender um sistema, e aquele exemplo que lhe disse há bocado em relação ao sistema imune, eu estou particularmente contente com isso, porque acho que a demonstração de que se percebe um sistema, e esse é o objetivo máximo, é perceber um sistema, mas a demonstração de perceber esse sistema é que a gente consegue generalizar o princípio de como esse sistema funciona, como esse sistema está organizado, qual é a dinâmica desse sistema, e conseguir implementar isso num sistema artificial que mantém essas propriedades, apesar de não ter a mesma estrutura. E isso acho que, pelo menos, não sei se todos os meus colegas aqui no Instituto, esse não é certamente o objetivo deles. O meu objetivo, como é compreender um sistema, é vir a conseguir implementar sistemas artificiais que retenham as mesmas propriedades interessantes dos sistemas biológicos, normalmente são muito mais ricos, muito mais eficientes, e tentar reproduzir isso em aparelhos, em software, em coisas artificiais. Jorge Carneiro, já que lhe dissemos, é diretor adjunto do IGC e investigador principal em biologia, como também já ouvimos, mas o percurso académico começa com uma licenciatura em bioquímica na Universidade do Porto. Fiz um estágio de licenciatura em imunologia e apaixonei-me pelo sistema imune, na altura exatamente aquela complexidade que dizia antes de como é que as células sozinhas conseguem quase fazer um ecossistema com propriedades interessantes. E na altura houve um colega, o Manel Villanova, nós estávamos no laboratório do professor Arala Chaves, no ICBAS, no Porto, e a uma certa altura o Manel Villanova disse-me uma coisa fantástica, que foi que eu gostava mais de ler papers teóricos do que de ler trabalhos experimentais, e que talvez eu devesse pensar numa possibilidade de fazer um doutoramento em modulação do sistema imune. E assim foi. Portanto, fui fazer o doutoramento para Paris, para o Instituto Pasteur, com um senhor chamado John Stewart, que na altura fazia uns modelos do sistema imune interessantes, e fiz o doutoramento em modulação do sistema imune, a tentar compreender exatamente como é que o sistema, nessa rede de células, consegue distinguir o que é próprio do que não é próprio. Em 1997, Jorge participa numa espécie de refundação levada a cabo no Instituto. A ideia seria exatamente começarmos 4 ou 5 investigadores principais na altura, e a ideia era construir o Instituto. Portanto, ao fim de 15 anos, acho que a aventura foi bem sucedida. E esse efeito fundador foi interessante, pelo menos de não termos criado mais influências e termos mantido sempre um instituto capaz de dinâmico, capaz de se renovar a si próprio, capaz de atrair cada vez gente mais interessante para vir trabalhar connosco. O Instituto Gulbenkian de Ciência é uma aventura bem sucedida com mais de meio século de existência. São já exatamente 52 anos a produzir conhecimento científico de nível mundial. Viramos a página e subimos no mapa. Falemos agora da floresta em Portugal, através de uma investigação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma investigação em torno da qualidade das zonas verdes nacionais. Atualmente, a área florestal portuguesa atinge perto de 3,3 milhões de hectares, o que representa uma das maiores áreas de floresta na Europa. Estes números representam, como é óbvio, a quantidade, mas como se caracteriza a floresta em termos de qualidade? É exatamente a partir dessa questão que vamos conversar com Maria Emília Silva, professora e investigadora no Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista na UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vamos começar, antes de mais nada, por perceber o porquê de uma investigação focada na qualidade das florestas. Nós, no nosso país, durante décadas, houve muita preocupação da quantidade da madeira, ou seja, a investigação era muito direcionada para os volumes, quanto é que um povoamento produzia, como é que nós podíamos pôr as árvores a produzir em quantidade, e as questões da qualidade da madeira foram sempre teridas relativamente à quantidade. É evidente que houve sempre investigação nesta área, mas grupos de investigação muito pequeninos e muito pouca sensibilidade para as questões da qualidade da madeira. O que acontece é que a nossa indústria começa cada vez mais, e nas últimas décadas a esta parte, a preocupar-se com a qualidade do material que é fornecido à fábrica. E, portanto, hoje em dia as questões de que material, que qualidade do material sai dos nossos povoamentos, começam a surgir e começa a ter que se pensar em novos modelos de silvicultura e de investigação que se prendam com que tipo de madeira estamos a produzir nos povoamentos, que qualidade da madeira desses mesmos povoamentos, para responder às necessidades da nossa indústria. A quantidade também, mas cada vez mais a qualidade. Continuamos a falar da relação que existe entre a indústria e a qualidade e quantidade no que toca à área da floresta. Maria Emília Silva faz-nos a caracterização da floresta portuguesa e os problemas que existem atualmente em redor da floresta. A nossa floresta é fundamentalmente constituída por três espécies: o eucalipto, que está a ganhar terreno por causa da indústria, ou seja, a indústria é mesmo o motor destas coisas todas, por causa da indústria da pasta e do papel. Depois temos o sobreiro, que se mantém constante já nos últimos anos, e o pinheiro bravo, que está a regredir, a baixar. Mas nós somos consumidores de madeira de resinosas, onde o pinheiro bravo se engloba, mas importamos essa madeira. Nós importamos dos países nórdicos madeira certificada, em que o industrial que importa essa madeira sabe que quando compra um camião daquela madeira, ela é toda igual. Ou seja, não tem surpresas naquele camião. Ele sabe com o que é que pode contar, porque compra madeira com aquela qualidade, com aquelas características, e, portanto, está tudo garantido. A madeira que sai dos nossos povoamentos dificilmente é uma madeira homogénea a nível da qualidade dos nossos povoamentos de Pinheiro Bravo. Temos que inverter isto. Temos que conseguir que o nosso pinheiro bravo chegue à indústria, não só para estilha, que é agora o que está a acontecer. A utilização do pinheiro bravo é essencialmente para estilha. Estilha para quê? Para pasta e papel, ou para a velha questão agora da biomassa, não é? Para energia, mas ou para paletes. Para inverter esta tendência, entra então em cena o trabalho do Grupo Investigador da UTAD. A grande bandeira é, como já aqui falámos, a qualidade. Nós temos que conseguir incorporar qualidade nos nossos povoamentos, qualidade generalizada, não uma ou outra árvore com qualidade, mas qualidade que seja garantida a nível do povoamento, para que a nossa indústria da madeira consiga consumir essa madeira. E como é que isso se faz? Pois é, por aí é que surge então também a investigação. Temos que investigar quais são, de que forma é que as características da madeira são influenciadas pelas práticas silvícolas que nós podemos ter. Exemplo, como é que o distanciamento, aquilo que nós chamamos compasso ou densidade de um povoamento, o distanciamento entre árvores interfere na madeira que está a ser produzida em cada árvore individualmente, como é que, por exemplo, a fertilização dos povoamentos ou o regadio dos povoamentos, que é uma prática muito complicada, mas que pode ser pensada para espécies de madeira nobre, de cerejeira, nogueira, um castanheiro para madeira. Como é que isso pode interfere na madeira que está a ser produzida, como é que as podas ou as desramas interferem na madeira que está a ser produzida. No fundo, é tendo nós um povoamento, o que é que lhe podemos fazer para que esse povoamento produza madeira de qualidade, mas também investigar de que forma é que essas práticas interferem na madeira que está a produzir. Isto assim, como deve imaginar, de uma forma muito grosseira e muito genérica. Estamos num laboratório do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista. A professora Maria Emília Silva descreve-nos este espaço para explicar todo o trabalho que é feito pelo grupo de investigação. Estamos concretamente na sala da microdensitometria, uma palavra um bocado complicada, mas que tem uma série de aparelhos que servem para medir a densidade da madeira, mas a densidade da madeira em pontos muito concretos e que me permitem fazer uma leitura ou permitem-me fazer estudos da variação da densidade da madeira com o crescimento da árvore. Estes aparelhos trabalham, têm por base radiografias que nós fazemos à madeira e, portanto, temos noutro local um sistema de raios-x que faz, e temos antes disso um sistema que prepara, de carpintaria, que prepara as amostras, que têm que ser amostras muito bem, com, muito homogéneas e muito bem preparadas. Portanto, a madeira, as amostras vêm do campo, vão para a carpintaria, fazem-se uns provetes muito homogéneos, muito fininhos, para serem radiografados, vão ser radiografados. Temos também um sistema de revelação dessas mesmas radiografias e depois elas vêm aqui e, através da leitura ótica desses raios-x e por um sistema matemático, se quiserem, convertemos a densidade ótica desse raio-x ou dessas radiografias em densidade real da madeira e, portanto, isso permite-nos perceber que a madeira não tem sempre a mesma densidade ao longo da vida da árvore. Há práticas silviculturais que alteram essa densidade e, portanto, são aspectos muito minuciosos de trabalhar a madeira. É muito importante para mim dizer que este sistema, estes aparelhos, são únicos na Península Ibérica. Há muito para explorar no que toca à investigação florestal. Maria Emília Silva está também a desenvolver um estudo na área da resina, juntamente com um aluno de mestrado. O objetivo é perceber qual a influência que a resina tem na qualidade da madeira. Aqui nas coisas das florestas há muita coisa que se vai dizendo. E diz-se, uns dizem, os resineiros dizem assim: não, não, uma madeira resinada é muito melhor do que uma madeira não resinada, porque tem mais resina e, portanto, tem, é mais resistente à biodegradação, fica mais densa. Depois há outros que dizem, que os madeireiros que compram a madeira, dizem assim: não, não, a madeira resinada não presta para nada, porque aquilo te cria uma série de problemas. E, portanto, e nós resolvemos perceber, como estamos numa universidade, ir mais ao fundo da questão, ou seja, perceber em termos anatómicos quais são as alterações que a resinagem faz na madeira, nas células que estão a ser formadas, mas também depois utilizar esta tecnologia então da microdensitometria para perceber como é que uma madeira resinada ou uma madeira não resinada tem alterações a nível da sua densidade e essas coisas todas. Todos os anos fala-se muito nas florestas portuguesas, mas nem sempre pelos melhores motivos. A professora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro considera que há uma grande falta de interesse no estudo das florestas. A floresta é falada no nosso país, nos nossos meios de comunicação, por duas questões, que são questões negativas. A questão dos incêndios e a questão do eucalipto. Que é uma praga, mas que é a matéria-prima que alimenta uma das maiores indústrias do nosso país e que é o terceiro maior exportador do país, que é a pasta para papel, a pasta celulósica. Nós, e portanto, a área florestal deixou de ser uma área atraente para os miúdos do secundário. Quando se ouve falar de incêndios, nós, então, este verão aconteceram muitas desgraças a nível dos incêndios e era engraçado que se vieram alguns debates na televisão onde estava a Proteção Civil, onde estavam os bombeiros, onde estava a GNR, e não estavam os florestais. Então caímos na questão caricata de ouvir falar esta gente toda de uma coisa que é o que faz falta é ordenamento florestal. E o ordenamento florestal é de facto uma área da engenharia florestal. É a área, se quiserem, por excelência da engenharia florestal. E, portanto, o que faz falta é pegar em florestais e metê-los na floresta. A UTAD tem apostado muito nesta área. Maria Emília Silva descreve o ensino da temática das florestas nesta instituição de ensino superior e lança desde já um desafio aos futuros alunos. É um ensino muito virado para a prática. Vamos com os nossos alunos para o campo. Também não é preciso muito, porque o nosso campus é uma floresta, portanto temos condições, e se não temos o campus, temos o Marão ou temos o Alvão, com parques naturais, o Parque Natural do Alvão. Portanto, temos aqui uma área que dá para estudar, que muito, muito interessante para os alunos, e portanto eu aproveitava a ocasião para convidar os alunos a perceberem um bocadinho mais do que é isto da atividade florestal, e de perceberem que efetivamente a área florestal é uma área muito importante. Ao longo desta conversa temos vindo a falar muito da indústria e do trabalho académico, mas há que perceber como é a relação entre a indústria e a universidade. A indústria, quando nós falamos com os industriais, eles dizem-nos que não lhes chega a informação das universidades, dizem que as universidades só investigam aquilo que não lhes interessa, e nós, a universidade, dizemos que os industriais nos podiam financiar doutoramentos, podiam nos financiar a investigação, e toda a gente se queixa, mas acho que toda a gente já percebeu que, de facto, temos que ir caminhando aos bocadinhos, não é? Mas ir caminhando para o encontro, e acho que esse encontro cada vez mais está a acontecer. Nós começamos a ser chamados pela indústria para resolver alguns problemas com que eles se vão deparando. Há uma questão que é importante: a sociedade e a indústria, e a sociedade em geral, e também os políticos, tem que perceber que, e acho que já há muita gente que percebe, mas que é importante terem noção que muitas vezes não se pode só fazer investigação aplicada. Nós para conseguirmos fazer investigação aplicada, temos antes que fazer aquela investigação de perceber os sistemas, de perceber como é que as coisas funcionam, de perceber, no caso concreto da madeira, muito acerca da fisiologia de formação do lenho, que parece assim uma coisa esquisita, mas é perceber o mecanismo que a árvore tem para produzir as coisas, e só depois aí é que podemos então ter conhecimento, formar conhecimento, portanto investigação só para dar conhecimento, e com base nesse conhecimento é que podemos então fazer a investigação aplicada, não é? E muitas vezes é difícil fazer essa investigação, que eu posso chamar pura e dura, se quiser, porque não temos financiamentos, porque cada vez mais os quadros comunitários e os financiamentos são tendo por base a indústria, dar resposta à indústria, temos que estar associados à indústria, e se a indústria não percebe que há necessidade da criação deste conhecimento, fica difícil fazer, não é, esta investigação por investigação. Mas também é importante, de facto, a investigação aplicada, não é? E nós também a vamos fazendo, vamos conversando com a indústria, mesmo a nível dos nossos cursos, dos nossos alunos vão tendo contacto com indústrias, com a Sona Indústria, dos painéis de partículas e de fibras, com a Corticeira Amorim. Portanto, nós temos sempre, os nossos alunos já têm também essa escola de ir ouvir a indústria, de ir ouvir a linguagem deles para perceber, até ouvir as queixas que eles têm relativamente a nós. A floresta acaba por nos dar tudo, para além da riqueza, oferece paisagens únicas, alberga um sem número de vidas, limpa os ares, protege o sol, dá emprego e até deslumbra os turistas. Portanto, são condições para a professora Maria Emília Silva só antecipar um grande futuro nesta área. Eu tenho a certeza, mas isto é uma certeza mesmo, que o nosso futuro do nosso país passa pelas florestas, mas sem sombra de dúvida. Era interessante que os nossos... Portanto, é preciso cativar vocações? Vocações. Cativar vocações. Não sabemos como é que havemos de fazer, porque se nós mostrarmos o que é a floresta, se nós tivermos vontade de mostrar isso, eu tenho a certeza que as pessoas vão perceber que floresta não é incêndios, ou melhor, a nossa floresta agora é incêndios porque não tem o ordenamento que é necessário fazer e que é possível fazer. E se mostrarmos a importância que a floresta tem para o nosso país, eu tenho a certeza que esse paradigma vai mudar e, portanto, tudo vai mudar. Uma mudança que passa pelo estudo e pelo investimento. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro continuará a percorrer o caminho no sentido de aproximar estas duas vertentes cada vez mais. Agora temos de ficar por aqui nesta emissão de Ciência em Sintonia. Terá sido rica e diversificado este programa, em que estivemos num dos mais prestigiados centros de investigação em Portugal, o Instituto Gulbenkian de Ciência. Este é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com os apoios Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e também o apoio FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão.